Para nem dormir, só pensa em mim. jeśli miał falu co ci posłał, masz albo senę. Can you understand it? Marcus, can you understand it? Yeah. Yeah. Thank you. je sais que l'amour au fait chi ubra da Olha e que moberal que é o coração Salta drete e vende para ver e menina que vem Hoje é que sim, che saca pera Para e dormir se pesa l'unidade Pensamos, moçamos que vem bem Deixe não, falo só de poção, mas você vem Vem lá, também sim Preciso de falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. Só que pensa passo l'impero, ma io sopra lì. Si volta usa tre, o bici buffa là, o scelse chi amò, o fece un brada. Olha aí como um verão que enche o coração. Coração. Salta-te, vente para verão. Menina que vem. Bem. A menina que vem. A menina que vem. Olha a menina que vem. Diz que mexe, não refresca. Diz que mexe. Descuidão, falo só de pensão, mas você vê. Que enche o coração. Coração. Coração. Coração. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Deixa o coração. Que enche o coração. Okay, from the beginning, I have the lyrics now. Você viu qualquer amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só para mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho para dar. Olha como o verão. Mas que nada. I have the lyrics now. Tom Jobim. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho para dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente pra ver, menina que vem. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Go, Mac, go. Yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só para mim. Se voltamos atrás, vou pedir por falar. Hoje eu sei que amor, vou fechinho pra dar. Olha como verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Hoje sim, já sei que sim, já sei que verá. Um para me dormir, só pensa a lua me dar. Pensa mais ou você não sei bem, bem. Desfidão, falo só, digo ao céu, mas você vem. Digo ao céu, peço, mas você não vem bem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Digo ao céu, mas você vem. Samba de verão. En français, Je suis un loup. l'autoroute en sur. Je suis en l'autoroute en sur. Je suis roulé à la Côte d'Azur. Je vais voir la mer et le soleil et les plages. Et les plages, je l'aime les plages. C'est impossible. Vous avez vu que l'amour, je n'ai jamais rien vu de tel. Et maintenant n'y arrête. Si je suis de retour, je vais demander, je vais vous parler. Je dis que l'amour. Oh. Me suis roulé à la rue de soleil. Je roule à la soute, à la Côte d'Azur. Mais c'est très dur. Deutsch. Oh là là. Schauen Sie. Es ist wie im Sommer, das erste Warmen springt plötzlich. Sie hat immer das Meer in ihren Augen und du wirst sehen, muss nie die Liebe heute ja, ja sagen. Ich frage, aber sie kommen nicht, naja. Ich lasse dann, ich spreche nur, ich sage der Himmel, aber sie kommen. Vamos cantar, vamos todos cantar, olha, tudo em português. Non arrêté au coucher, il suffit de penser de me donner. Je demande, mais vous ne venez pas. Eh bien, je laisse donc, je ne pars plus. Je dis les siècles, mais tout vient. Oui, oui. Si je suis de retour, je vais demander. Je vais vous parler, j'ai dit que l'amour est pratique pour regarder ce qu'on m'a dit sur le corps. Mon cœur. mon cœur pour voir la jeune fille. C'est Charon, la jeune fille. Charon, Charon, Charon. Tu veux chercher la microphone? Chercher la microphone, Charon, Charon. Chercher la microphone. Bad bass girl, c'est Charon, la bad bass girl. Cherchez le microphone, bad bass girl. Hi, hello. Sing now. Oh, everybody's singing. Yeah. Everybody's singing. Let's sing. Come on. One, two, three, four. Thank you. Da lua linda.